vida do crente há problemas difíceis de se resolver. São provas que Deus nos tem dado, mas ao nosso lado vem nos socorrer. O crente aqui é provado, e se for aprovado, a vitória virá. Por maior que seja a luta, mais cedo ou mais tarde tudo há de passar. Não há problema que Deus não possa resolver. Seja qual for a tua dor, Deus tudo pode fazer. Saiba que não há problema pra Deus. Às vezes assola a doença e o crente quer desanimar. Em meio à noite escura, a pesada cruz já não quer carregar. O tempo é de provas e lutas, porém as vitórias Deus tem para os seus. Vale a pena sofrer esperando, porque não existe problema para Deus. Não há problema que Deus não possa resolver. Seja qual for a tua dor, Deus tudo pode fazer. Todo poder lhe foi dado na terra e no céu. Querido irmão, saiba que não há problema pra Deus.